Se você está sofrendo, sem saber pra onde ir, sentindo a cruz pesada, quase deixando cair, ela pode ficar leve se você modificar, não podendo andar depressa. Pare um pouco pra pensar. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar? Quando vier a onda forte, querendo te naufragar, deverás pedir a Cristo pra o seu barco não virar. Ele sempre foi refúgio para nossa salvação. Ele acalma a tempestade e elimina a tentação. Quem convida é Jesus. Quem convida é Jesus. Quem insiste pra ficar. Quem insiste pra ficar. Carregando sua cruz. Carregando sua cruz. Até quando ele voltar. Até quando ele voltar. Quem convida é Jesus. Quem